André Cedês, o moral de Bicoara. Opa, pai, mais uma pressão mundial. Rasga Daniel, Perdigão, Barreira Produções. Ela falou que eu não presto, que o véio não vale nada, mas me conheceu no mundo bebendo nas vaquejadas. Mas eu tava de boa, ela tava virada, queimou as minhas botas e me botou fora de casa. Sai da minha bota, rasgou minha azul, queimou duas molas e eu tava de boa, cheia de história. Agora chora, chora. Raza, vai, vai, vai. Se trata da garota, sai da minha bota, rasgou minha azul, queimou duas molas e eu tava de boa, cheia de história. E agora chora, chora, chora. Vai se trata, garota, sai da minha bota, rasgou minhas roupas, queimou 12 molas e eu tava de boa, cheia de história. E agora chora, chora, chora. E agora chora, chora, chora. Vai se trata, garota. Deixa dar dois rios, papai, raza, vai. R17, CDI, fugir do cavaco, raza, papai, evento, tamo junto. Ela falou que eu não presto, que o véio não vale nada, mas me conheceu no mundo bebendo nas vaquejadas. Mas eu tava de boa, ela tava virada, queimou as minhas botas e me botou fora de casa. Sai da minha bota, rasgou minha azul, queimou duas molas e eu tava de boa, cheia de história. Agora chora, chora, chora. Vai se trata, garota, sai da minha bota, rasgou minha azul, queimou 12 molas e eu tava de boa, cheia de história. E agora chora, chora, chora. Vai se trata, garota, sai da minha bota, rasgou minha azul, queimou 12 molas e eu tava de boa, cheia de história. E agora chora, chora, chora. E agora chora, chora, chora. Vai se trata, garota. O homem da fera é raio do safadinho, tamo junto, pô. Bora, galera, que dá sem comer.